Ficheiro 4. Blomqvist voltou a encher o balão de Reimersholm, recostou-se no sofá e tentou recordar o pouco que sabia a respeito de WernerStröm. Não era muito. Nascera em Norrland, onde nos anos 70 fundara uma empresa de investimento. Ganhara dinheiro e mudara-se para Estocolmo. E aí a sua carreira arrancara a sério na década seguinte. Criara o Werner Ström Gruppen, abrindo escritórios em Londres e Nova York, e a empresa começara a aparecer referida nos mesmos artigos que a Beijer. Negociava em títulos e opções, gostava de negócios rápidos e emergira na imprensa social como mais um dos muitos multimilionários suecos, com uma residência citadina em Strandvägen, uma fabulosa vila de férias na ilha de Värmdö e um iate motor de 25 metros, comprado a uma ex-estrela de ténis que se arruinara. Era um contador de feijões, naturalmente, mas os anos 80 tinham sido a década dos contadores de feijões e dos especuladores imobiliários, e Wennerström não se destacara significativamente do fundo geral. Pelo contrário, continuará a ser entre os seus pares um pouco o homem que se mantém na sombra. Faltava-lhe a espalhafatosa ostentação de Jan Stenbeck e não parecia dia sim dia não nas páginas dos tabloides com Percy Barnevik. A dada altura, dissera adeus aos negócios imobiliários e começara a fazer investimentos maciços no Bloco de Leste. Quando a bolha rebentara, nos anos 90, e uns atrás dos outros, os grandes gestores se tinham visto forçados a recorrer aos respectivos paraquedas dourados, a empresa de Wennerström saíra da tormenta notavelmente ilesa. Uma história de sucesso sueca, como lhe chamara o Financial Times. Foi em 1992, disse Lindbergh. O Wennerström entrou em contacto com a AD e disse-lhes que queria fundos. Apresentou um plano, aparentemente apoiado por interesses na Polónia, que visava criar uma indústria de produção de embalagens para produtos alimentares. Uma indústria de enlatados, queres tu dizer? Não exatamente, mas qualquer coisa nessa linha. Não faço ideia de quem conhecia ele na AD. Mas o certo é que saiu de lá com 60 milhões de coroas. Isto começa a ser interessante. Deixa-me adivinhar. Nunca mais ninguém voltou a ver o dinheiro. Errado. Lindbergh sorriu maliciosamente antes de se fortificar com mais uns golos de aquavit. O que aconteceu a seguir é um clássico de contabilidade criativa. Wennerström criou efetivamente uma fábrica de embalagens na Polónia, em Lodz. A empresa chamava-se Minos. A AD recebeu meia dúzia de relatórios entusiasmados durante 1993. A partir daí foi o silêncio. Em 1994, sem que nada o anunciasse, a Minos afundou-se. Lindbergh pousou o balão vazio em cima da mesa com uma enfática pancada. O problema com a AD era não ter um verdadeiro sistema instalado para acompanhar os projetos. Lembras-te desses tempos? Toda a gente tão otimista com a queda do muro de Berlim. A democracia ia ser instaurada, a ameaça de guerra nuclear desaparecera e os bolcheviques iam transformar-se da noite para o dia em pequenos capitalistas iguais aos outros. O governo fazia questão de estabelecer a democracia no leste, custasse o que custasse. E não havia capitalista que não quisesse juntar-se à festa e ajudar a construir uma nova Europa. Não sabia que os capitalistas estavam tão ansiosos por envolverem-se em ações de caridade. Podes crer, era o sonho úmido de qualquer capitalista. A Rússia e a Europa de Leste são talvez os maiores mercados ainda inexplorados do mundo, depois da China. A indústria não teve problemas em dar a mão ao governo. Sobretudo porque só se pedia às empresas que entrassem com um investimento simbólico. No todo, a AD engoliu 30 mil milhões de croas de dinheiro dos contribuintes, que seriam supostamente recuperados em lucros futuros. Formalmente, a AD era uma iniciativa do governo, mas a influência da indústria acabou por ser tão grande que, na prática, a comissão gestora funcionava independentemente. Onde é que está a história no meio de tudo isso? Um pouco de paciência, por favor. Quando o projeto começou, não havia problemas de financiamento. A Suécia ainda não tinha sido atingida pelo choque das taxas de juro. O governo estava muito feliz por poder apresentar a AD como um dos maiores esforços suecos para promover a democracia no leste. E tudo isso aconteceu com o governo conservador? Não mistures a política nisto. Tem tudo que ver com dinheiro. E não faz a mínima diferença se foram os sociais-democratas ou os moderados a nomear os ministros. Portanto, para a frente e em força. Surgiram então os problemas com as taxas de câmbio. E depois disso, uns quantos novos democratas malucos, lembras-te deles? Começaram a queixar-se de que ninguém controlava o que a AD andava a fazer. Um dos palhaços deles tinha confundido a AD com a Autoridade Sueca para o Desenvolvimento Internacional e convenceu-se de que era tudo mais um raio de uma propaganda de caridade, como a da Tanzânia. Na primavera de 1994, foi nomeada uma comissão para investigar. Na altura, havia preocupações a respeito de vários projetos, mas um dos primeiros a ser investigado foi a Minos. E o Wennerström não pôde mostrar onde tinha aplicado o dinheiro. Nada disso. Produziu um excelente relatório que demonstrava que tinham sido investidos na Minos cerca de 54 milhões de croas. Acontecia, porém, que os problemas administrativos no que restava da Polónia eram demasiados e demasiado complicados para que uma moderna indústria de embalagens pudesse funcionar. Na prática, a fábrica fora encerrada pela concorrência de um projeto alemão semelhante. Os alemães estavam a esforçar-se o mais que podiam por comprar todo o ex-bloco de leste. Disseste que ele tinha recebido 60 milhões de croas. Exato. O dinheiro funcionava como um empréstimo, sem juros. A ideia era, claro, que a empresa reembolsaria uma parte ao longo de um certo número de anos. Mas a Minos afundara-se e o Wennerström não tinha a culpa. As garantias do governo foram acionadas e ele foi indemnizado. Não só não teve de devolver o dinheiro perdido quando a Minos fechou, como ainda pôde provar que tinha perdido uma soma equivalente do seu próprio dinheiro. Deixa-me ver se compreendi bem. O governo forneceu milhões de croas do dinheiro dos contribuintes e diplomatas para abrir portas. As indústrias pegaram no dinheiro e usaram-no para investir em joint ventures, das quais mais tarde colheriam largos dividendos. Por outras palavras, a história do costume. És um cínico. Os empréstimos eram supostos ser pagos ao Estado. Disseste que eram isentos de juros, o que significa que os contribuintes ganharam coisa nenhuma por terem avançado com a massa. O Wennerström recebeu 60 milhões e investiu 54. O que aconteceu aos outros 6 milhões? Quando se tornou evidente que o projeto da AD ia ser investigado, o Wennerström mandou um cheque de 6 milhões pela diferença. E com isto o assunto ficou arrumado, pelo menos legalmente. Parece que o Wennerström sacou algum dinheiro à AD, mas em comparação com os 500 milhões que levaram sumiço da Skanska ou paraquedas dourado do CEO da ABB, de mais de 1 milhão de croas, que deixou muita gente muito perturbada, parece não haver grande coisa a respeito do que escrever, disse Blomqvist. Os leitores atuais estão fartos de histórias sobre especuladores incompetentes, mesmo quando desbaratam fundos públicos. Não há mais nada para contar? Há, mais e melhor. Como é que sabes tanta coisa a respeito dos negócios do Wennerström na Polónia? Na altura, trabalhava no Handelsbank. Adivinha quem escreveu o relatório para o representante do banco na AD? Ah, diz mais. Bem. A AD recebeu o relatório do Wennerström. Havia documentos. O saldo do financiamento tinha sido pago. Aquela devolução de 6 milhões foi um golpe de mestre. Vamos ao essencial. Mas, meu caro Blomqvist, isto é o essencial. A ADI ficou satisfeita com o relatório de Wennerström. Era um investimento que tinha dado para o torto, mas não havia críticas quanto à forma como tinha sido gerido. Examinámos faturas e transferências e toda a papelada. Tudo meticulosamente justificado. Eu acreditei. A ADI acreditou e o governo não tinha nada a dizer. Então, onde é que está o gato? É aqui que a história começa a tornar-se complicada, disse Lindbergh, que parecia estar surpreendentemente sóbrio. E uma vez que tu és jornalista, tudo isto é estritamente off the record. Deixa-te disso. Não podes contar-me todas estas coisas e depois dizer que não posso usá-las. Claro que posso. Tudo o que te disse até agora é do domínio público. Podes até consultar o relatório se quiseres. Sobre o resto da história, o que ainda não te contei, poderás escrever o que te apetecer, mas terás de referir-me como a tua fonte anónima. Está bem. Mas off the record, na terminologia corrente, significa que me foi feita confidencialmente uma revelação sobre a qual não posso escrever. Que se lixe a terminologia, escreve o que te der na gana, mas eu sou a tua fonte anónima. Estamos de acordo? Claro, disse Blomqvist. Em retrospectiva, foi um erro. Muito bem, então. A história da Minos aconteceu há mais de 10 anos. Logo depois de o muro ter caído e os bolcheviques terem começado a portar-se como capitalistas decentes, eu fui uma das pessoas que investigaram Wennerström e desde o princípio achei que havia na história dele qualquer coisa que não batia certo. Por que não o disseste quando rubricaste o relatório? Discuti o assunto com o meu chefe, mas o problema era que não havia nada em que pôr o dedo. Os documentos estavam todos ok. E eu não podia fazer outra coisa senão rubricar o relatório. Sempre que vejo o nome do Wennerström na imprensa, desde essa altura, lembro-me da Minos. Até porque, alguns anos mais tarde, em meados da década de 90, o meu banco fez alguns negócios com ele. Negócios chorudos, por sinal, e não correram da melhor maneira. Ele enganou-os? Não iria tão longe. Ambas as partes ganharam dinheiro. Foi mais, não sei exatamente como explicá-lo, e agora estou a falar do meu patrão e não quero fazê-lo, mas a impressão com que fiquei, a impressão geral e duradoura, como se costuma dizer, não foi positiva. A imprensa apresenta o Wennerström como uma espécie de formidável oráculo financeiro, e ele aproveita-se disso. É o seu capital de confiança. Sei o que queres dizer. A minha impressão foi de que o sujeito era só garganta, nem sequer era particularmente brilhante como financeiro. Na realidade, achei-o totalmente ignorante em certas matérias, apesar de ter meia dúzia de tipos espertos a aconselhá-lo. Mas, sobretudo, não gostei dele como pessoa. E depois? Aqui há uns anos, estive na Polónia para tratar de outros assuntos. O nosso grupo tinha um jantar com os investidores em Lodz. E eu dei por mim na mesma mesa que o Presidente da Câmara. Falámos a respeito da dificuldade de voltar a pôr a economia polaca a funcionar e já não sei a que propósito referi o projeto Minos. Por um instante, o Presidente da Câmara fez um ar muito espantado, como se nunca tivesse ouvido falar de semelhante coisa. E então disse-me que era uma fabriqueta miserável que dera em nada. Riu-se e acrescentou. E estou a citá-lo textualmente, que se aquilo era o melhor que os nossos investidores conseguiam fazer, então a Suécia não tinha grande futuro. Estás a seguir-me? O presidente da Câmara de Lodz é, obviamente, um homem perspicaz, mas continua. No dia seguinte, tinha uma reunião de manhã, mas estava livre durante o resto do dia. Só por curiosidade, fui dar uma vista de olhos à antiga fábrica Minos, numa pequena povoação dos arredores de Lodz. A gigantesca fábrica Minos era pouco mais do que um barracão, um armazém com telhado de chapa ondulada que o Exército Vermelho construíra nos anos 50. Descobri um guarda que falava um pouco de alemão e fiquei a saber que um dos primos dele trabalhara na Minos e morava ali perto. Fomos falar com ele. O guarda serviu de intérprete. Estás interessado em ouvir o que tinha para contar? Mal posso esperar. A Minos abriu no outono de 1992. Tinha, no máximo, 15 trabalhadores, na sua maioria velhas, que ganhavam cerca de 150 coroas por mês. Ao princípio não havia máquinas, de modo que a mão de obra entretinha o tempo a fazer limpezas. No início de outubro, chegaram de Portugal 3 máquinas para cortar e montar caixas de cartão, velhas e totalmente obsoletas, vendidas como sucata. Não valeriam mais de uns poucos milhares de coroas. As máquinas funcionavam, mas estavam sempre a variar. Naturalmente, não havia peças sobressalentes, pelo que a Minos era afetada por paragens constantes. Começa a aparecer uma história, disse Blomqvist. O que era que produziam na Minos? Durante 1992 e metade de 1993, produziram simples caixas de cartão, embalagens para ovos e coisas assim. Depois começaram a fazer sacos de papel. Mas a fábrica nunca tinha matéria-prima suficiente, de modo que nunca houve produção que se visse. Não soa nada a um grande investimento. Fiz umas contas. O valor total de rendas há de ter andado à volta das 15 mil coroas por 2 anos. Os salários ascenderam no máximo a 150 mil coroas. Estou a ser generoso. O custo das máquinas e as despesas de transporte, um camião para entregar as embalagens para ovos, estamos a falar de mais de 250 mil coroas. Soma o custo das autorizações, qualquer coisa para deslocações, aparentemente. Foi alguém daqui visitar a fábrica um par de vezes? Diria que tudo junto não chegou a 1 milhão. Um belo dia, no verão de 1993, o capataz chegou à fábrica e anunciou que tinha fechado. E pouco tempo depois apareceu um camião húngaro para levar as máquinas. Adeus, Minos. Durante o julgamento, Blomqvist recordara muitas vezes aquela véspera de São João. O tom da conversa fora, de um modo geral, de tagarelice amistosa, exatamente como nos tempos do colégio. Adolescentes tinham partilhado os fardos comuns a essa fase da vida. Adultos eram, na realidade, estranhos, pessoas completamente diferentes. Ao longo da conversa, pensara que não conseguia verdadeiramente lembrar-se do que fora que os tornara tão amigos. Recordava Lindbergh como um rapaz reservado, incrivelmente tímido com raparigas. Como adulto, era um bem-sucedido, bem, trepador no mundo da banca. Era muito raro beber mais do que a conta, mas aquele encontro casual transformara uma viagem desastrosa numa noite agradável. E porque a conversa tinha tantos ecos dos tempos do colégio, ao princípio não levara muito a sério a história de Lindbergh a respeito de Werner Stramm. Pouco a pouco, porém, os seus instintos profissionais foram despertando, e às tantas estava a ouvir com muita atenção. E as objeções lógicas vieram à superfície. Espera um pouco, pediu. O Werner Stramm é um nome de topo entre os especuladores do mercado. Ganhou milhares de milhões de croas, não foi? O grupo Werner Stramm tem ativos de cerca de 200 mil milhões de croas. Vais perguntar porque haveria um tipo com tanta massa de dar-se ao incómodo de roubar uns miseráveis 50 milhões. Bem, punhamos as coisas desta maneira, porque arriscaria ele, o seu bom nome e o da empresa, numa fraude tão evidente. Não era assim tão evidente, uma vez que a comissão da ADI, os banqueiros, o governo e os auditores do Parlamento aprovaram as contas dele sem um único voto contra. Continua a ser uma soma ridiculamente pequena para um risco tão grande, com certeza. Mas pensa nisso. O grupo Werner Stramm é uma empresa de investimento que negocia em tudo o que paga dividendos a curto prazo. Terrenos, títulos, opções, divisas estrangeiras e não digo mais. O Werner Stramm contactou a ADI em 1992, quando o mercado estava prestes a ir a pique. Lembras-te do outono de 1992? Se me lembro, Tinha uma hipoteca de taxa variável sobre o meu apartamento, quando o Banco Central aumentou a taxa de referência 500% em outubro. Fiquei a pagar 19% ao ano. Foi um ano e tanto, admitiu Lindbergh. Eu próprio perdi uma pipa de massa. E o digníssimo Hans-Erik Wennerström, como todos os outros operadores do mercado, enfrentava o mesmo problema. A empresa tinha milhares de milhões de coroas empatadas em papéis de todos os tipos, mas muito pouco em dinheiro vivo. De repente, tinham deixado de poder pedir aos bancos toda a massa que quisessem. O que se faz habitualmente numa situação destas é vender alguns bens e lamber as feridas. Mas em 1992, ninguém queria comprar terrenos nem casas. Problemas de cash flow? Nem mais. E o Wennerström não era o único. Todos os homens de negócios, não digas homens de negócios, chama-lhes o que quiseres, mas chamar-lhes homens de negócios é insultar uma profissão honrosa. Muito bem, todos os especuladores tinham problemas de cash flow. Vê a coisa desta maneira: o Wennerström conseguiu 60 milhões de croas, devolveu 6 milhões, mas só ao cabo de 3 anos. Os custos reais da Minos não chegaram a 1 milhão. Só os juros de 60 milhões durante 3 anos já representam uma boa maquia. Dependendo de como investiu o dinheiro da ADI, pode tê-lo duplicado ou até multiplicado por 10. Já não estamos a falar de trocos, pois não? À tua.